No parque onde tudo começa, teu sorriso é meu sol. Caminhando entre as árvores, sinto a paz, sinto amor. Cada passo que dou contigo é um sonho a se revelar. Por um tempo para eu só consigo ver teu brilho no olhar. Caminhos do coração, luz que me guia. Em cada estação és minha melodia. Sob as estrelas cintilantes, nosso amor a brilhar. Segredos ditos aos instantes, noite a nos abraçar. Céu e mar se encontram. Enfim, caminho.